Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. I've got another confession to make. I'm your fool. Olá, ouvintos e ouvintas do TPM Cast, está começando mais um programa e hoje eu estou aqui com as minhas veteranas, Célia Mustang. Do Pará! Eu sempre vou fazer assim agora, velho. Ai, eu também tô aqui com a Bela. Voltei! Agora vai ficar. Não, tem que ser aquela. Eu voltei. Eu voltei. Bela que ficou aí passada, graças à internet. Não, graças à vida mesmo. Gente. A vida é bem louca. Já é o suficiente. E da veterana aqui, a gente tem a... Vocês quase chamei a Grox Série de novo. Temos aqui mais uma veterana, a Grox. É nóis. Show, show. Grox é a nossa... Grox desenho. E temos mais duas convidadas hoje. Aqui a nossa salinha da TPM tá bem cheia, relações, tá bem conchegante. Relações interpessoais do TPM ACC. estou aqui com a Jujuba do Missangas e do Psycash. A aventura pessoa. Vai começar todo dia. Eu tava doido pra fazer Jujuba. Isso, mano. Não sou princesa. Ah, é Jujuba mesmo, tudo bem. E também estou aqui com ela, que já mandou e-mails aqui pro nosso podcast. E já mandou lá pra você também. A Thaís Braccio. Oi, gente. A Thaís, ela é lá do podcast Los Chicos. E hoje nós vamos bater um papo aqui meio... polêmico, porque polêmico. Que é sobre a história da mulher no mercado de trabalho, as mulheres do mercado de trabalho. Então, show. Vai dar pano pra manga, mas você tá aí, você que já tá aí pensando, ai meu Deus, que tema chato, meu Deus do céu, não, nada a ver, chato a gente sabe. Então, relaxa, vai ser interessante, a gente vai puxar aí alguns conceitos interessantes e vai mostrar pra você que nem tudo são flores e que as coisas não são tão fáceis quanto parecem. Mas tudo isso depois dos nossos e-mails e recadinhos que a Pamela separou pra gente. Vai daí, Pamela! Olá, eu sou a Pamela, a secretaria do TPM, que este separei alguns e-mails e recadinhos para vocês. Muito bem, ouvintes e ouvintas, estamos aqui na nossa leitura de recadinhos, Sally! Yay! Uhul! E nós vamos ler aqui os e-mails do último cast, que foi o nosso cast especial de Amy Winehouse, um ano de The Baby Cast, mulher! Especial! Muito especial esse podcast! Mas muito bem. Eu vou começar aqui a ler o e-mail de um ouvinte novo. Olha só. Que é o Bruno Luiz. Isso aí. Aê! Vou começar aqui lendo o e-mail dele. Ele fala aqui: olá, minhas queridas TPM Girls. Aqui é o Bruno Luiz, do canal Mundo das Leituras no YouTube. Eu tenho 25 anos e sou da cidade de Cotia, São Paulo. Olha aí. Olha, essa cidade se chama Cotia porque é cheia de Cotia? Não faço ideia. Eu sei que eu acho que o Mancha Negra mora lá também. Olha só. Tem muitos cotienses, cotianos. Cotinhos. Tem muitas cotias. Ouvida, gente. Muito bem, ele fala aqui: conheci o cast através do meu amado PQPcast e resolvi ouvir vocês depois da participação da Tata no último episódio sobre Jessica Jones, que ainda não ouvi por causa dos spoilers. Olha só. E só digo uma coisa: vocês já entraram nos casts favoritos da minha lista. E outra coisa, como não adorar um cast no qual uma das hosts chama Sally e fala o seguinte para o novo seguidor do Twitter: bem-vindo e obrigada por me seguir. Conteúdo merda comigo mesmo. caramba. Ok, né? Ok, né? Já que gosta de conteúdo merda, segue nós. Que horror, gente. A gente é legal. Sally, eu não te conheço, pá, eu não te conheço, mas já lhe considero pacas. Olha só, é nóis, Bruno. Aí ele fez uma maratona aqui de TPM Casts e mandou comentários sobre todos os programas até agora. Mas aí a gente vai ler aqui o que a gente se destacou e tocou bastante a gente. Foi o que ele falou sobre o nosso cast 9, né? Que é o cast sobre autismo. E aí ele fala aqui: nesse episódio, vocês falaram sobre preconceito pelo motivo de não saber o que fazer quando está próximo de uma pessoa com necessidades especiais. E isso me fez lembrar uma vez que exerci esse preconceito. Vou tentar contá-lo resumidamente. Eu estava no segundo ano do ensino médio, em uma escola nova que abriu ao lado da minha casa. Chegando na sala, eu reparei que tinha um aluno cadeirante e achei um pouco estranho. Passou-se uma semana mais ou menos e eu efetuei o seguinte pensamento para Esther. Na época já era uma grande amiga minha. Por que será que ele está em uma sala de pessoas normais? Não seria melhor ele estudar em uma escola que se adeque às suas necessidades? E a Esther respondeu: não, Bruno, ele é um ser humano como eu e você. Ele tem que estudar em escolas normais. Fazer parte das pessoas ao redor, ele tem que ser tratado como todo mundo. Isso me fez pensar durante dias até que conheci ele. E agora somos melhores amigos. Eu considero como irmão. E aprendi muitas coisas com ele. Nossos 2 anos de escola e atualmente também. Olha só, que legal. É, mano, bacana. E ele era só cadeirante, né? Pelo que você falou. Digo só cadeirante porque ele não tinha... Só cadeirante, né? É uma coisa legal também. Ele era cadeirante e ele não tinha mais nenhuma outra limitação, né? Era só física, pelo que você falou. Sim. É, mas é bacana. Pelo menos você percebeu, né? Que a limitação física dele não influenciava ele em outras coisas. Pô, parabéns. Sim. Aí, meu. É, que bom. É, foi um preconceito quebrado, né? Eu penso que nas escolas ensinassem a quebrar esses preconceitos, daria muito bem de tanto crianças autistas especiais como deficientes físicos também a conviver normalmente numa escola como deveria ser, né? Uma escola para todos. Sim, que é, a gente tem que aprender, né? A gente tem que ensinar a tolerância de qualquer tipo de diferença, né? Dentro da escola. E dentro de casa também, né? Porque não adianta você só mandar a criança pra escola e dentro de casa você ser um pai ausente, um pai filho da puta que fala merda também, né? Então, tem que ter os dois lados. É importante. É aquela, também é aquela parada que sempre é falado, tanto no acessório como aqui no TPM, que só pelo fato de existir essa separação já tá errado, que é o que Sim. faz gerar também muita parte do preconceito, já essa divisão que tem. Sim, exato. Bem, muito obrigado, Bruno. É, seja bem-vindo aí aos nossos ouvintes, já tá lá no grupo do WhatsApp do Ouvintes da CC também. Olha só. Espero que você continue ouvindo, espero que você continue nos acompanhando. É isso aí, valeu, Bruno, pelo e-mail, é nóis no Twitter. E agora eu vou ler o e-mail aqui do Petrus Davi, meu conterrâneo. É um e-mail a respeito do nosso especial de um ano sobre Amy Winehouse, que foi o único e-mail que a gente recebeu nesse especial, mas tudo bem, eu não estou chamando a atenção de vocês, tá? Eu sou legal com vocês, eu amo vocês, só que não. É, que é especial de um ano. A galera aí falando então, que adora a gente. Um monte de gente elogiou lá no WhatsApp, blá blá blá, mas cadê o e-mail? Cadê o e-mail? Cagaram fora. Vou ler o e-mail aqui do Petrus Davi, muito obrigado. Obrigado, Petrus, por ter salvado essa leitura de e-mails do cast especial de um ano. E ele começa aqui: olá, ó senhoritas deste podcast tão informal que atende pela alcunha de TPM Cast. Como vão vocês? Este é o meu comentário que diz respeito ao episódio postado sobre a nobre cantora que encantou muitos fãs e, claro, causou muitas opiniões de diferentes tipos com suas atividades e o mais inesquecível, sua voz. Gente, uma coisa. A gente acabou desafiando o Rafael lá do Trova na Taverna a mandar um e-mail rimando, igual um trovador. Né? E o Petrus acabou se empolgando e fez também. Por isso que tá tão formal esse e-mail. Ele tentou, né? Eu acho que ele não pegou a essência da coisa, mas tudo bem. Tudo bem, tá? Tá, ó. Tem o ó no meio, tá valendo. Lá no começo, E tem alcunha no meio, então tá valendo. E aí ele continua. Eu, este nobre comentador e o menos digno que vos redige, que é isso, rapaz? Não tinha conhecimento algum sobre esta pessoa, e muito menos dos motivos que cercam a entrada deste podcast, que na minha opinião eram muito nebulosas ainda. Amy Winehouse, sendo tão problemática, entre aspas, como era, compartilho de vossas opiniões ao dizer que ela foi muito afetada pela negligência de seus pais, e tenho certeza que se ela tivesse tido um pouco mais de limite desde cedo, certamente ainda estaria entre nós e recitando suas músicas de forma incrível. Como um bom comentador, gostaria de deixar o meu mínimo de agradecimento a vossas pessoas, que sempre me confortavam e ainda confortam em momentos de crise e incertezas, e me alegram em momentos tristes. Espero que este podcast, assim como a jornada de cada uma de vocês, tenha a mais feliz dos desfechos, com o passar dos ciclos, e que tudo de bom em nossas vidas aconteça, e até o próximo e-mail. Oh, senhoritas. Caramba, que e-mail lindo. Oh, que lindo. Oh. Obrigada, Petrus. Representou. Obrigada, Petrus. Aí os ouvintes. É, os ouvintes. Você é foda. Mas é isso mesmo. O erro do pessoal, né, que é eles julgarem antes de saber da vida da pessoa, né? Muita gente julgava na época. Julga até hoje a Amy Winehouse, fala que ela era doida, que era alcoólatra e tudo mais, mas eles não percebem que na época, isso que acabou ajudando a acontecer essa tragédia, infelizmente, com a Amy, né? Não foi só a negligência dos pais dela, não foi só o fato dela ter buscado seguir na vida uma pessoa autodestrutiva, mas também foi a mídia, foram os falsos fãs que ficaram em cima dela, toda aquela pressão que acabou matando de vez o que ela tinha de amor próprio, pode-se dizer. Sim, exatamente. É muita pressão, né, em cima da pessoa. Valeu, Petrus, pelo seu e-mail, e continue mandando e-mails pra gente. Isso aí, continua salvando nossas leituras de e-mails. Bem, o Garcia Renato aqui mandou um e-mail aqui pra gente. Garcia Renato, que foi lá, compareceu lá no teatro, lá foi com a gente. Foda. Lá, foi bacana. Tirou foda fotos pra caralho. Tirou fotos boas pra caramba. O nosso aí, fotógrafo número 2 do. Olha aí, disputando com Madeira. Descolado. Isso foi aí. Da Madeira. E ele mandou aqui um e-mail só pra falar que ele tava com saudade da gente, que terminou a maratona. Que lindo! Beijo, Garcia. E beijo, Garcia, pra você, e valeu. Mande um e-mail também na próxima. E temos alguns recadinhos aqui que a Pamela separou pra gente. E o primeiro deles é falar do ACCTV, que é o ACC no YouTube, que é a nossa. É, rapaz, estamos no YouTube, estamos chiques. Thiago aí com o ACC Express, tá saindo aí toda semana, com as novidades aí do mundo pop, trailers de filme, comentários, tá bacana, tá foda pra caramba. Tá foda. E também tem aí o ACC Joga, que é a Sally vive participando lá, que a Sally é mais gamer do que não sei quem vai. Acho que ela e o Febrino ali é para o duro as duas, os dois, né? É, mas Febrino é manjador. E eles estão aí lançando, né, os jogos aí bacanas com os patrões. Vai ter aí o campeonato de Hearthstone também. Então fiquem ligados, sigam lá, se inscrevam no canal no YouTube. Vai ter link aí no post. E pra você ficar por dentro e não perder, né? Vai ter um prêmio aí, eu ouvi dizer que vieram do Japão pra um patrocinador aí. E são. São action figures. Vocês têm noção, cara, que você vai ganhar, você vai participar lá do... Isso, tem do... São bonequinhos do... Bonequinhos, cara. Tira o lá, bonequinhos, o Thiago me mata. São action figures do Attack on Titan e do One Piece. Olha aí. Olha só. Tem um... Vai ser louco, então. Se você quer ganhar, então você tem que participar, gente. Vocês têm que... E uma camisa do ACC, não pode esquecer. Uma camisa do ACC. Exatamente. A camiseta do ACC tudo junto aí também pra você. E Só os patrões e os testes têm. Vale lembrar isso também, então. Isso aí, a camiseta é exclusiva. Então, participe. O jogo é gratuito. Começa a treinar aí que o negócio vai ser louco. Arruma o deck de vocês aí, enche de carta foda aí, porque o bagulho é louco. Ainda bem que o Febrino não vai jogar. A gente precisa de, no mínimo, 16 participantes. Então, divulguem aí pra geral. É importante falar isso. Divulguem pra geral. Chama, nem que a pessoa não queira os bonequinhos. Você fala, pede pra ela. Pelo amor de Deus, ganha por mim. Mais chance pra ganhar eles. Chama geral. Chama isso sua aí, mãe, eu seu perde pai, pra seu mim, avô, né? Show. Isso aí. E também temos aí participação da Sally em podcasts aí, nos podcasts dos nossos amiguinhos. Chique, quer falar meu assim, bem. Mas... Então, eu participei lá no Conversa Nerd Geek, onde a gente falou sobre nossos animais de estimação. É, eu não sei se quando sair esse programa já vai ter saído deles, porque pode ser que bata em datas diferentes, mas se tiver saído, a gente vai colocar o link no cast. Se não, já assinem lá o pessoal e fica de olho. Foi muito bom o papo, eu agradeço a eles por terem me convidado e eu recomendo muito eles, é muito legal o podcast. Vai ter link aí do post, né, do Conversa Nerd Geek, do próximo que a Célia vai falar, pra você seguir lá o site, baixar e colocar no feed também. E eu participei também lá no PlayerCast do site Player Select, onde eles têm vários tipos de podcasts. Eu participei do Backup, onde a gente falou sobre The Walking Dead, a sexta temporada, na parte 2. Foi um papo muito legal, teve hora que a gente saiu do assunto totalmente, mas foi muito legal. Os caras são firmeza, gostei muito de participar com eles. Eu mal conheci eles, a gente já tava gravando e parecia que se conhecia há muito tempo. A zoeira foi daquele estilo ACC e TPM, vocês podem imaginar. Esse cast ele vai sair depois do TPM Cast, mas a gente já vai deixar o site aqui deles pra vocês seguirem eles e assinar o feed, porque é muito bacana o conteúdo. Eles estão aí já na estrada há muito tempo também, igual o ACC. E já é um cast muito foda, de qualidade, e eu indico pra caramba. Isso aí. Então fica aí a dica, link no post. Bem, temos aqui o último recadinho, né, antes da gente ir pro nosso cast. Seja o patrão! Ajude a gente aí. Até a música do patrão, você já ficou até na mente, cara. Lembrando que vai ter aí o link do post, como é que você faz pra participar, né? O patrões da CC que também ajuda a gente, afinal de contas somos casters dos dois podcasts, tanto do TPM quanto do CC. Então, se você ajuda lá, doa um pouquinho lá e contribui pra gente comprar novos equipamentos, né? Microfone, esse tipo de coisa, pra todo mundo. É, a Célia aí também, né? Tá precisando de um microfone novo também. Vou ficar aqui antes de a gente começar a gravar off-top, né? Porque tava feia coisa. Me ajuda, isso aí. Então você pode ir lá contribuir com quanto você puder, né? A partir de $1. Tá variando aí, mas da pior das situações, R$4 numa vez no mês, você digita. Pode depositar na conta, transferir pelo PayPal. Tem várias maneiras aí de você ajudar a gente. Então, contribua e seja um patrão e confira lá as regalias que você ganha ao ser patrão, né? Que você só não só doa, você não tá dando seu dinheiro apenas, né? Você vai receber coisas. Esse mês aí, todos os patrões ganharam camisetas do ACC. Mas pra frente aí, isso, não importa se você tá doando R$4 ou muitos, ou R$100. É importante também falar. É importante também falar, né, Kel, que a parada do Patreon não é algo pra, sei lá, pagar a gente pra continuar fazendo podcast. Porque você, mesmo que você não pague, você continua escutando a CC. Mas é um reconhecimento pelo nosso trabalho, buscando a nossa própria melhoria, né? Com novos equipamentos e tal. A gente já teve vários esqueças que lá no grupo dos patrões da CC, que tem um grupo no Facebook, os patrões quando ganharam os fones de ouvido, eles mandaram foto, fone, agradecendo e tal. É mais uma parada de reconhecimento, não é? Tipo, ai, você só vai ouvir o ACC e o TPM se virar patrão. Não, jamais. Não, isso nunca. É mais se você tem condições de ajudar, né, também. Ninguém tá forçando você a pagar nada. Se você tiver uma graninha aí sobrando, deixou de comer aquele kibe, aquele risole, aquela coxinha, aí você manda aqui pra gente que ajuda pra caramba. E ajuda pra gente a fazer aí campeonato aí também que vai ter. Tem, a gente fez aí mês dos livros, mês das HQs. Então é tudo revertido pra vocês. Isso aí. E também, se vocês forem virar patrões, antes de vocês gastarem as economias de vocês com a gente, compra um fone bom pra quando vocês forem convidados pra gravar. Isso é importante também. Ajudem o editor. Sacanagem. É bom, né, falar que tem algumas categorias de patrões que você dá o direito de você participar lá do alguma coisa cast. Isso, olha, isso. Gravar você já virou do patrão. Falar qualquer coisa, sugerir temas. É, mesmo com 4 dólares você já... Oh, com 4 dólares já é muito dinheiro, meu amor. Mesmo com 4 reais você já tem direito a entrar no grupo de patrões da CC, que lá você tem tudo com antecedência. Cast que vai ser gravado, quem vai participar, a capa do cast que vai sair, pauta, enfim. Você tem tudo com antecedência. Isso aí. Se você é desses fãs que gostam de ter conteúdo exclusivo, o patrão do ACC foi feito pra você. E é isso aí, é série. Vamos agora então pro cast de mulheres no mercado de trabalho? Foda! Vamos! Yay! Partiu! Partiu! Este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista. A gente gravou há algum tempo já, no ano passado, acho que foi um dos primeiros casts que a gente gravou, foi sobre deusas mitológicas. Sim. E nesse cast a gente falou bastante da questão de como os papéis na sociedade influenciavam as religiões e como as religiões influenciavam a vida das pessoas. Deusa, ela estava ligada à fertilidade, ligada à feminilidade, justamente porque o momento em que a civilização, em que a nossa civilização vivia, era de priorizar a questão da vida, né? De ocupar maiores espaços através de quantidade de pessoas. Então você precisava aumentar mundo, a quantidade, né, de pessoas. Isso está totalmente relacionado. E a fertilidade. Isso. É. E está relacionado diretamente à mulher, né? Que é a questão de gerar filhos e de cuidar da casa, esse tipo de coisa. Que é de povoar. É, até se você volta assim, você olha, sei lá, as civilizações gregas e você olha para Esparta, a mulher era, tipo, importantíssima na sociedade, porque é justamente por esse fator, né, de gerar filhos, gerar pessoas para o Estado, né? Desde lá você... Sim. Você gerar bons soldados, né? Isso. Ou boas mulheres de casa. Eles nasciam meninas e tal, elas eram... tinham um certo preconceito, né? Porque a mulher... poxa, ela gerou uma menina e tal. Poderia ter gerado um guerreiro, mas... ela pode ser uma boa dona de casa, né? Mas mesmo era assim aquela... tinha um bom preconceito, sim, né? Sim. Isso tem... precisa de guerreiro. Tipo assim, mulher tem aqui X que podem dar à luz a trocentas crianças, mas o que eles queriam eram guerreiros, né? Eram homens, né? Sim, pessoas para servir o Estado nesse sentido, né? Sim. É aí que entra também a questão também que a gente falou no último cast, naquele cast sobre deuses mitológicas, que é a questão do... da necessidade, né? Inicialmente, datando assim do período paleolítico mesmo, não tinha muita concorrência ali entre humanos. A concorrência era direta entre os animais e os seres humanos. Sim, então, sim. Então a necessidade mesmo era de gerar pessoas, independente de ser homem ou mulher. Só que mais pra frente, você já tinha ali tribos definidas, pequenas cidades, pequenas civilizações com uma cultura própria, e elas começaram a entrar em conflito umas com as outras, e pra expandir esses territórios elas precisavam de guerreiros. E aí que entra essa importância do homem, né, quanto guerreiro, quanto como sim, provedor, sim, sim, em guerra e esse tipo de coisa. Tanto que se você for reparar, os deuses mudaram também, né, o deus, o principal deus, por exemplo, da cultura romana, da cultura grega, era Zeus, era... é Júpiter? Eu sempre confundo, é Júpiter, né? Zeus é Júpiter, Sim, sim, sim. Então era sempre... começou a mudar muito essa relação da importância ali do lado feminino e tal. Que tem a ver com isso, a conquista de territórios, né? Sim. Aí entra, acho que já entra a questão que a Grok e a Thaís colocaram bem, que é a questão da Grécia. Mas eu acho que antes de falar um pouco assim da Grécia, é importante a gente falar do Egito. É. Que foi totalmente tipo, em contramão, cara, de todas essa do que a gente conhece, né, de Ocidente, de história do Ocidente, história da mulher. É muito bizarro você pensar isso, né? As pessoas é que nem aquela entrevista que o Tyler Grayson, eu não lembro o nome dele, cara. Aquele que... Do meme lá, da mãozinha pra cima? É, Neil deGrasse Tyson. DeGrasse. Acertou. Errou! Neil deGrasse. Faz lá. Neil deGrasse Tyson. É. Esse mesmo. Que o ele cara faz... do meme. O cara do Wii, gente. Esse cara. Okay. Esse aí. O resto que ele fez... Tá é, tudo, ele é um assunto. É o cara do meme. Fudido, né? O cara do meme, não. Tá, é que a pessoa é tipo a Cleópatra, cara. Ela era mó fudidona, não sei o que. Ela é lembrada como a mina gostosa que era. Então. É, era. Mas será que era tão contramão assim, se a gente pensar que, se a gente vindo da pré-história, que a mulher, ela tinha mais o caráter de cuidar da plantação, cuidar, né, da parte de agricultura, enquanto os homens faziam a parte de caça? Você pega o Nilo e se você pega aquela região, é muito fértil pra agricultura, né? Então é natural que a mulher tenha um papel maior aí no Egito. Sim. Mas não era valorizado, né? É, isso sim, também. Sim. Tipo assim, ela tinha um papel muito grande, mas não era valorizado, né? Essa é a diferença, né? Era como sim, se fala... fosse obrigação delas por elas serem mãe e por cuidarem da casa. Então, toma aí mais uma pra vocês. Sim. É. Segura mais mulher uma obrigação é forte, aí. Mulher aguenta, né? Ai, mas eu acho que o que se destaca, né, da questão do Egito é a posição política mesmo da mulher. Que ela tem os mesmos direitos e as mesmas punições que os homens. Então, se uma mulher fez merda, ela vai ser jogada pro crocodilo, assim como se o homem também vai ser jogado pro crocodilo. Sim. Mas eu acho que é mais nesse ponto, em questão de, sei lá, a mulher continua acumulando função, vem acumulando função desde sempre. Uhum, sim. Normal. Ela tem uma importância ali, né, como indivíduo, pra ser julgada, mas acho que os deveres são iguais, mas os direitos são um pouquinho diferentes, né? Uhum. Tanto que normalmente tem aquela coisa, né? Elas são representadas com uma cor de pele mais clara nos desenhos, porque elas provavelmente ficam mais dentro de casa, né? Uhum. Tem trabalhos relativamente mais leves que o dos homens. É igual tá citado. Sim. Aqui num texto que os homens que faziam o vinho, porque era uma parte mais árdua de trabalho, e as mulheres faziam a cerveja por ser muito mais... digamos assim, fácil. E a parte dos desenhos da representação mais clara, de pele amarela, é justamente o fato de estar dentro de casa, estar cuidando do lar e governando essa parte, de cuidar dos filhos, criar, e também cuidar do marido e de todo mundo que vive lá dentro, porque não era só, né, pai, mãe, a criança, era, tipo, família toda. Sim. É foda, tipo, não era igual, né? Não era tipo, ah, meu Deus. Não. É que desde sempre a gente vê isso acontecendo. Até hoje em dia, a mulher tendo os mesmos deveres do que todo mundo na sociedade, ela tendo que trabalhar tanto quanto, mas não tendo os mesmos direitos. E isso eu acho que, sei lá, você pode pegar Egito, Grécia e até hoje, que a mulher, desde a Revolução Industrial aí, trabalha fora. E também tem o trabalho doméstico, ela tem um acúmulo de funções maior, tipo, ela saiu para trabalhar na rua, mas ela não deixou de fazer o trabalho de casa também. Então ela continua tendo os mesmos deveres que os caras e ainda tem algumas coisas que não têm os mesmos direitos. Você pode aí comparar uma questão de hoje em dia... por exemplo, o salário. A mulher trabalha tanto quanto, mas a maioria das mulheres ainda recebem menos que os homens e tal. Acho que isso aí se estende, né? A história vai se fazendo, algumas coisas mudam, alguns direitos são conquistados, mas eu acho que esse acúmulo de deveres, esse acúmulo de deveres na, nas mulheres, assim, é bizarro, né? Sempre teve e ainda tem. Sim. Acho que vai acumulando, a gente vai ganhando muito dever e os direitos não vão acompanhando tanto com os deveres, assim, isso é. A porcentagem, se eu não me engano, de salário da mulher pro homem, se eu não me engano, eu não sei se é de 15 a 20% menor. Mas é como. Mas é mais ou menos isso. É, então, meu, é muito diferente, assim. E eu acho legal que a mulher cada vez tem um papel mais amplo na sociedade, mas mais legal ainda é se os deveres pudessem ser divididos igualmente, né? E os direitos também, assim. Se pudesse ter uma coisa equiparada ali, dos deveres com os direitos, o que a gente não vê. Na Grécia. Por exemplo, eu falei mesmo Esparta, você pega Atenas aí, que são as duas poleis aí mais conhecidas. Mas aí você pensa nelas, as mulheres tinham muitos deveres na sociedade. É, em Esparta, a mulher tinha até um pouquinho mais de conhecimento, mas se você comparar a Esparta e Atenas, em Atenas a mulher era nada, ela nem cidadão ela era, sabe? Ela não tinha direito a nada, ela não podia falar nada. E ela tinha coisa pra caramba pra fazer naquela sociedade, mas ela não. Ela era, assim, os direitos dela eram os mesmos que de um escravo, que de um estrangeiro. É bizarro isso, você ver, assim. O rebaixamento da mulher na sociedade ateniense, se você for parar pra comparar, assim, é bizarro, né? Logo Atenas, que era a cidade do diálogo e da ponderação e do racional e não sei o que, eu não acho tão racionais assim. Racional até quando beneficia quem tá no poder, né? Que na época eram os homens que estavam no poder. E essa parada aí direitos trabalhistas. A gente vai mais pra frente entrar mais a fundo, mas a diferença de antes pra hoje é que o reconhecimento aumentou, a gente conseguiu nosso espaço nos direitos de trabalho, porém ainda tem essa diferença, mas a questão é que antes era exploração e hoje ele só vem como diferença de salário e não exploração da mulher. Então, eu acho que é esse ponto aí que vocês falaram que diferenciava o Egito, né, naquela época. Você tem que pensar que o Egito, a gente tá falando de 3.600 anos atrás, entendeu? Não é uma parada que aconteceu um século atrás. Faz muito tempo. E você pensar que naquela época, a mulher, ela, quando o faraó não estava, ela tinha o poder de chegar num general e falar assim, não, você não a vai fazer isso, esposa, você vai fazer você aquilo. Diz, né? Era nisso, a grande esposa real, né? Uhum. Não, não era o modelo de sociedade assim, nossa, que as mulheres eram livres, que perfeito, né? Que quisesse. Não, não era isso. O povo que era isso. Mas era. Elas tinham condições de assumir o poder. Por exemplo, a gente tem as quatro grandes, né, faraós do Egito Antigo, que é a Nefertari, é a eu não sei falar esse nome, gente, mas vou tentar. É Hatshepsut. Finge que vai espirrar e solta. Hatshepsut! Saúde! Já que você citou a Cleópatra aí, né, eu acho interessante o quanto... tinha essa parada da posição política da mulher, de quando o cara tava ausente, ela poder ir lá tomar decisões e conversar diretamente. Mas é engraçado, né? O quanto a história gosta de distorcer papéis femininos. Tipo, que nem vocês falaram. Ela era do caralho, ela foi revolucionária em muitas questões, assim. E eu acho que foi até a Sally que falou que ela é lembrada como, tipo... Ou a Kel, eu não sei. Que ela é lembrada Fabela. Como... Fabela? Nossa, errei eu, tudo, então. Que a Bela... Fui eu. Que a Bela falou que ela lembra... Ela é lembrada, tipo, como um símbolo... só um símbolo de tipo, sei lá, ela era gata. Sexualidade, né? É, sexualidade do Egito. E ela não é lembrada na sexualidade como liberdade da mulher e a mulher com poder da própria sexualidade e tal. Não, não é nem isso, porque isso também seria legal se ela fosse lembrada assim, né? De tipo, pô, ela tinha as rédeas ali da vida sexual dela, da vida amorosa, e legal. Mas não, ela é lembrada, tipo, sex appeal, assim. Exato. Foi Elizabeth Taylor que foi também. A... É, motona. E mais bizarro ainda, tipo, Elizabeth Taylor representando a Cleópatra, tipo, gente, ficava na África, meu Deus. Ah, mas aqueles olhos... lilazes dela. É, como bem a Grock falou, a questão da Cleópatra, acho que todas, até dentro do... Não era bem visto, né? Você ter uma faraó mulher por muito tempo. Sempre tinha um monte de questões políticas envolvidas, mas não só por questão de, ela é mulher ou não, mas questões políticas internas mesmo, de um faraó que era, tipo, sabe? Questões de familiares que tem qualquer tipo de reinado. O faraó casou com uma esposa, aí teve uma filha, aí tem um filho bastardo que quer assumir o trono, e aí eles brigam e mata o outro. Tipo, e a Guerra dos Tronos começa desde os trás. Exato. Mas, e também tem um lance, né, que poucas mulheres no Egito eram alfabetizadas, né? É. Sim. Algumas. Então, poucas, mas né? Também sim. Geralmente, sempre quando você vê a questão de uma mulher que se tornou faraó, principalmente essas quatro, né, que são as mais famosas, elas sempre estavam ligadas à questão religiosa. Tinha um posto dentro da sociedade egípcia que eram as esposas dos deuses. No caso, o deus Amon, que era o principal deus, né, o primeiro foi o primeiro deus sol que se casou com a noite e daí surgiu o universo. Então eles tinham esses rituais de oferendas, de excitação, que a gente chamava de excitação do deus Amon, para trazer coisas boas pro universo e renovação pro mundo, né? Então as mulheres, né, que eram sacerdotisas, quase que o Charles. Elas tinham, além do poder religioso, elas tinham poder político. Então, assim, elas tinham autonomia ali pra influenciar, conversar com o rei, falar alguma coisa, mesmo que não fosse diretamente o esposa do rei ou alguma coisa assim. E muitos faraós se casavam com essas esposas dos deuses, porque eles acreditavam que fazendo isso, eles se tornariam deuses. Eles receberiam o espírito de Amon, e isso faria com que eles se ascendessem a Deus e tivessem maior poder em relação à civilização e às pessoas, né? Em relação às pessoas para governar melhor. E isso é uma parada que é foda, né? As pessoas, as mulheres, elas começaram a ganhar poder a partir disso. E isso foi uma parada que ajudou muito a questão da visão da mulher ao redor dos outros, com relação aos outros, as outras tribos, né, que estavam ali em volta. Eles não gostavam de receber ordens de outras mulheres, então às vezes vinham caras de outras tribos e achavam aquilo extremamente bizarro. Você tem uma mulher que tá comandando na ausência do faraó, tem uma mulher lá comandando tudo, entendeu? Era uma parada estranha. Que porra é essa? Ai, calma, meu amor. Calma, meu caralho, você tá maluco? Não, eu salvei você da morte. Pelo amor de Deus, eu tava dormindo, filha da puta. Aí eu acho que a gente já entra na questão da Grécia, que tá relacionada também com a questão da Cleópatra, né? Que é que a Cleópatra, ela entrou, tipo, num período bem ferrado, assim, já do Egito. O Egito já não era mais a mesma coisa. E como ela tinha ali aquelas relações com Júlio César, teve até o filho do Júlio César, que ela, inclusive, só não se tornou rei ali do mundo, porque ele foi assassinado, porque senão o rumo da história seria bem diferente, assim. E depois ela ainda se envolveu com o Marco Antônio e também deu merda. Editor. Mas essa história de você pegar, assim, Grécia e tudo mais, como a Kel falou, 3.500 anos atrás, e tipo, são 3.500 anos que poucas coisas mudaram. Teve mudança? Teve, sim. Mas, tipo, não foram inclusive, grandes. Inclusive, depois que acabou ali, que assim. Inclusive, acho que desde. É, depois que ali houve aquela invasão do Império Romano, né, ali no Egito, etc., a mulher, ela perdeu muito. Até dessa pouca influência que ela tinha, que era muita, né, comparado ao que tinha ao redor do Egito, ela só foi reconquistar esse tipo de voz, esse tipo de importância na sociedade muitos anos depois. De poder ter nem que seja uma participação pequena na política, né? Uhum. Sim, porque o que se tinha, como a gente já falou, o que se tinha na Grécia era, no geral, assim, era a mulher sem direito de nada, sem participação política, sem voz nenhuma, né? Sim. Na Idade Média, a gente tem... Bom, pelo menos quando eu estudei sobre a Idade Média na escola, o meu professor, ele sempre dizia que a mulher, ela era submissa às vontades do homem e tal, e tem toda aquela parada das bruxas também da época. E eu tava pesquisando sobre o assunto, e na verdade as mulheres, elas tinham um papel super importante na Idade Média. Tanto no clero, quanto decisões político-religiosas. Religiosas também. Bom, se bem que o clero também mandava na época, enfim. Sim. O clero era muito influente, né? Sim. E acho que na maioria das grandes civilizações a religião sempre tá muito, assim, ligada à política, né? Começou a dividir um pouco assim depois. Acho que a Grécia, ela tem esse, apesar de tudo, ela tem esse ponto a seu favor, de ter separado bastante a questão política da questão religiosa, né? Verdade. Eu só tenho que falar que se eu tivesse na Idade Média, ferrou. Porque eu sou ruiva. Tô feliz, adoro dar risada. Eu ia pra fogueira com certeza. Então, eu e a Grota, a gente tava fodida ao quadrado. Ai. Tem muita sacerdotisa, né? Tem muita abadesa, sei lá se é assim que fala. Abadesa. Até tempo que usar essa palavra, cara. Deus. Né? E, bom, mulheres exercendo funções na igreja, que acaba dando poder, né? Pra imagem feminina aí. Uhum. E fora as mulheres também, apesar de menos, né? Dentro de casa, ela tem uma certa liberdade. Porque o catolicismo, ele dava um pouco de igualdade, né? A religião cristã é... Tanto pro bem quanto pro mal. Tem uma passagem, a primeira passagem da Bíblia, né, de Adão e Eva e tal, que dizem que Eva induziu Adão ao pecado. Porém, muitas outras passagens mais pra frente na Bíblia, isso no catolicismo, também no evangelismo e tal, mas dizem que a mulher, ela edifica a casa. Então, tanto pro bem como pro mal, né, uhum. Fazer o comparativo. Sim, exatamente. Ela tinha uma importância ali de sustentação da casa, né? Enfim, de sustentação, acho que mais ou menos como a gente tinha no Egito, né? A gente pula, assim, do Egito pra Grécia, e apesar delas não terem o papel de deusas ou esposas de deuses vivos, né? Elas começam a ter essa importância e começam a... Tem mulheres... que começam a trabalhar em botânicas, médicas, coisas que não mais só dentro de casa, né? E só naquele papel, enfermaria. Sim, elas eram muito utilizadas para esses cargos de professor, de educadora na época, de uhum. Elas tinham suas próprias lojinhas, comérciozinho para vender, porque às vezes, o homem, ele tinha aquele serviço mais braçal. Porém, tinha outras coisas que precisavam ser feitas, como a educação dos filhos, já tinha uma certa política na Idade Média, as mulheres eram enfermeiras, como era muito braçal, né? Lógico que tinha que ter alguém para cuidar. E isso tudo começou meio que voluntariamente, as mulheres se voluntariavam para fazer esses trabalhos, tipo... na própria igreja, dentro da igreja, as mulheres usavam até o báculo. Elas usavam o báculo, assim como os bispos utilizavam para demonstrar para outras pessoas que dentro da igreja ela tinha um certo poder. E elas tinham muito poder dentro da igreja. Também tem a parada do que o pessoal falava muito, que as mulheres eram queimadas por conta de feitiçaria e tal. Mas tudo isso acontecia porque... As mulheres sempre foram muito, muito religiosas, independente se era cristianismo ou se era mais da parte... Isso, paganismo, que elas tinham toda aquela origem romana e germânica, né? E eles tinham seus rituais de fertilidade, tinham vários rituais lá que o pessoal cristianista, acho que é assim que fala, eles viam como feitiçaria, pois estava impondo, estava tendo essa concepção enorme do cristianismo com relação a demônios e essas coisas assim, era muito forte nessa época, e então eles viam isso como feitiçaria, bruxaria. O que atribuiu também a mulher nessa época, é a educação religiosa também dos filhos e da comunidade, porque o cristianismo ele estava muito em alta, e essa transição do paganismo para o cristianismo, por ser uma religião monoteísta, eu acho que nesse caso, a atribuição do paganismo em relação a demônios e outras coisas era muito forte, e por isso também era um dos motivos de consideração das bruxas. Poxa, a gente tá tendo muito mais migração aí, né, no período da Idade Média. Então você começa a ter choques culturais, como vocês falaram, com religiões pagãs, com mulheres que têm um pouco mais de papel em sociedades ditas, né, entre aspas, aí, bárbaras. Então você acaba sofrendo um pouco com esses choques, e pra Igreja Católica Romana era complicado. E uma curiosidade é que sempre tinha aqueles famosos surtos de perseguições a mulheres que eles identificavam como, aspas, bruxas, né? E o mais curioso é que isso não partia da Inquisição ou da Igreja, isso era o próprio povo que tentava procurar uma justificativa, sei lá, para a seca, para os animais que estão morrendo. Então eles meio que falavam, não, morrendo por culpa daquela bruxa ali. Ela é uma bruxa, vamos matá-la. E tinha um estereótipo também, né? Sim. E daí eles pegavam uma mina que tava away na floresta e queimavam simplesmente por ser bruxa. Ser bruxa, entre aspas. Então, e foi daí que realmente surgiu a Inquisição, né? Que como eles tinham que conter isso, eles criaram a Inquisição como forma de contenção desses linchamentos que tinha e tal. E aí tinha todo aquele julgamento, se ela realmente era. E em seguida veio a caça às bruxas, que ficou tão conhecida na Idade Média. Mas a gente não pode esquecer também que esse período foi um período bacana pras rainhas, né? Nós temos aí várias rainhas influentes, independentes e com voz ativa, e que às vezes com mais voz até do que o próprio marido, né? Que não necessariamente, enfim, era o rei. Isso acontecia aqui dentro de casa. Sim. Poxa, a gente tem aquelas imagens mais comuns, né? Da Isabel de Castela, da Rainha Elizabeth, que é uma força gigante. É até engraçado, porque aí as mulheres eram muito políticas, né? Tipo, o rei tava ali mais para a parte de guerra. Vamos guerrear, então é o rei que vai. Mas como tinha isso, o rei saía... É igual ao Egito, o rei saía para a guerra, a rainha tinha que estar lá. Então eles meio que já determinaram isso para a rainha. Ela que era a parte mais burocrática da situação. E mesmo quando o rei tava por lá, né? Ele pedia muita opinião para a rainha. Só que não tinha aquela consideração do tipo assim, a rainha está dando opinião. Era do tipo assim, o rei que está falando a opinião dele. Só que por trás estava toda a opinião da rainha, né? Imagina o caso da rainha Vitória. Foi daí que surgiu aquela grande frase, que por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. E isso é muito verdade. Mas eu imagino, no caso da rainha Vitória, por exemplo, era rainha Vitória e seu marido. Ela era a política, ela era toda a parte de decisão, enfim, para os amantes de jogos, né, a gente joga muito com o grupinho do SciCast, a gente gosta muito de jogar Civilization, não sei se vocês conhecem, jogo muito com a Catarina da Rússia, que é uma czarina... ela, enfim, revitalizou a Rússia, né, puxa, ela era... Acho que valeria um cast só pra essas rainhas aí, né? Olha aí, tem muita mulher foda que a gente pode falar ainda, cara. É muito. Muito. Não, é foda. É, tem muita coisa assim que a história não registrou também. Isso porque a gente tá começando. Isso porque a gente tá falando só do Ocidente, né? Mas se você vai um pouco mais pro Oriente, nós temos imperatrizes aí chinesas. E, enfim, tem duas aqui que eu peguei. É, que lá vem os nomes bonitos, né? A Tseu Hi, que foi uma imperatriz da China e enfim, ela teve muita influência e foi um governo muito marcado, assim, muito importante, porque foi bem meio que naquela época do ópio, de guerra de ópio e tudo mais, então ela foi bem mão de ferro, assim, com o governo. E antes dela teve uma que chama Wu Zetian, não sei se eu falei certo, mas ela foi a primeira mulher na história da China que ocupou o trono imperial. Então, claro, a gente tá focando aqui na Idade Média, focando em rainhas ocidentais, mas também no Oriente a gente tinha. Talvez não com tanto registro e não com tanto poder, mas com certeza, como vocês falaram, por trás de um grande homem e às vezes até à frente dele tem uma grande mulher. Sim, exato. Sim. É nossa, que o complicado... É uma boa reformulação. Exatamente. Da frase. É verdade. É que o complicado é que às vezes o que a gente fica conhecendo é só o que ensinam pra gente na escola... Que é nada. Que sim, é tipo. Mas considerando que quem escreve são homens, né? É, então. E fazia um registro. Homem e, tipo, principalmente a galera da Europa, né? Então você vai fechando o ciclo cada vez mais. E se você for pegar só o que a gente aprende nos livros da escola. Meu, isso não reflete, não representa nem um pouco a história do mundo mesmo, né? Essa história dos livros de história da escola, assim... Foi o que eu queria falar no começo com o Neil deGrasse Tyson lá, que ele falou que o fato de você achar que os egípcios não têm capacidade de construir a pirâmide, de querer colocar alienígena, né, não quer dizer, não tira o fato de que eles podem ter sido capazes. O fato de você não ser capaz de construir uma pirâmide e de conseguir ver como eles conseguiram fazer, não quer dizer que eles não tenham pensado nisso. É, se você não sabe, isso né, é foda. Tipo assim, você não conseguiu descobrir como eles fizeram e aí você fala que foram usar ali, tipo, não, mano, você que é burro, os caras conseguiram. Não vem tirar o mérito falando de não, só pode ter sido outra coisa. Não, cara, é você que não entendeu ainda. Você não descobriu e acha que os caras também não são capazes só porque você não é capaz, tipo, isso é muito exatamente. Foda, né? Tirar o mérito. Que porra é essa? Ai, calma, meu amor. Calma, meu caralho, você tá maluco? Não, eu salvei você da morte. Pelo amor de Deus, eu tava dormindo, filha da puta. A gente teve aí um marco na nossa história mundial, que foi a Revolução Industrial. A gente não vai entrar muito a fundo como que começou e tal, porque não é necessário. A gente vai falar mais sobre as mulheres na Revolução Industrial. Só pra introdução... alguns historiadores dizem que a Revolução Industrial ela começou na produção de algodão, onde ao mesmo tempo teve a produção de algodão e onde se beneficiou muito do benefício do comércio marítimo e no sentido norte-sul, que aí tipo, eles precisavam muito, tinha muita matéria-prima nessa região. Então, foi meio que aumentando os campos de trabalho. E quando ela iniciou, ela precisava muito de mão, porém, mão de obra local não tinha ainda. E as que tinha era um custo alto, elas precisavam de uma mão de obra de baixo custo. Que foi quando ocorreu... como é que é? Êxodo rural. Isso. Que muita gente saiu do campo para trabalhar na região urbana. E aí foi quando foi determinando cargos de trabalho. Onde foi dividindo, cada um tem a sua função no trabalho e aumentando a produção. Ainda assim, a mão de obra, mesmo rural, era muito cara. Que foi quando surgiu a inserção feminina no trabalho de indústria têxtil. Custo baixo, né? E elas trabalhavam, sei lá, no mínimo 8 horas a 16 horas. Então, eles iam ter uma renda alta de produção mesmo explorando. Fora o trabalho infantil. É. E daria um outro cast. Parou, ei, beleza, as pautas do ano aí já. É, não, e tipo, é uma coisa maluca que tudo começou, essa inserção delas, porque os patrões achavam elas dóceis e fáceis de manipular. Oh, por isso, tipo, já começa aí a exploração, né? É, você tem que pensar que as mulheres, elas estavam trabalhando, algumas delas eram, tipo, viúvas, que não tinham o que fazer, não tinham pra onde ir. A única opção que elas tinham era aquela. Tem aquele exemplo daquele filme, Os Miseráveis. Sim. Gostei lá, o personagem da Anne Hathaway, que eu não vou lembrar o nome dela. Que a situação é bem aquilo, né? Ela tem uma filha, ela não tem mais marido. Sim, a Fantine. Isso, exato. E aí a questão é bem a realidade era bem aquela. Ela bem, precisava trabalhar, ela não tinha outra opção e ela ia pra onde ela tinha que ir, né? E até quando elas estavam em mercado de trabalho, né? Eram muitas horas. É como, acho que a gente já falou no começo do cast um pouquinho, mas a mulher, ela aqui começa a ter uma jornada dupla real, assim. É, você tinha, sei lá, 15 horas de trabalho em fábricas, né? E chega em casa e tem mais o trabalho com os filhos, com a casa, com o marido. Então começa a ficar uma coisa muito mais complicada. É que a parada da revolução industrial é assim. É, a gente tem que produzir em larga escala e a gente precisa de pessoas que trabalhem muito e não interessa quem. É, começa aí uma parte na sociedade em que ela não pode se dar o luxo de falar assim, não, você pode fazer isso, você não pode. É tipo, gente, quem tiver braço e perna, vem. Porque a gente precisa... Capitalismo, né, Grosso? Sim, capitalismo total. É quem puder... trabalhe. É isso que a gente quer. Não importa se você é mulher, a gente não liga mais. Pode ser mulher, trabalha aqui, não tem problema. A gente precisa de braços, a gente precisa de pessoas que trabalhem. Uhum. E aí eu citei o trabalho infantil porque quando eu estava estudando na Revolução Industrial na escola, eu lembro de uma foto de uma menina de 6 anos sentada, encostada na máquina, descansando por, tipo, 10 minutos para poder voltar a trabalhar depois. Cara, aquilo mexeu comigo de um jeito, sabe? E é por isso que eu falei do trabalho infantil, porque é igual a Grok falou, você tem braço, você tem perna e foda-se se você é criança, bora trabalhar, entendeu? Sim. É foda-se, trabalho. E outra coisa também, Bela, é que na época não existia trabalho infantil. Na época você tinha que trabalhar para sobreviver. Exato. Então foi determinado isso muito tempo depois. Trabalhistas para proteger o funcionário. Era tipo, eu não ligo, você vai trabalhar 18 horas. Não tô nem aí. Eram condições assim, ridículas de trabalho, né? Intervalos ridículos. Sindicato feminino, eu acredito que nem existia. Tanto que, às vezes, que elas tentavam fazer greve, não ia a nada, porque a participação feminina era pouca. Uhum. A participação feminina no mercado de trabalho sendo de 30 por cima a mais. E quando introduziram as máquinas dentro das fábricas, e daí teve também aquela revolta por causa das máquinas, depois disso foram criados sindicatos de coisas e tal, de trabalho. É, o bacana é que apesar de não ter direitos... Dos trabalhadores, né? Sim. É, o legal dessa parte, né, a gente fala, puxa, não tinha direitos, ainda tinha uma jornada dupla e trabalhava tanto quanto, né, homens e mulheres são iguais, homens, mulheres e crianças, né? Todo mundo era igual aí no mercado. Perante o trabalho. Perante o trabalho, apesar acho que perante o capitalismo ainda, né? Não seria nem tanto trabalho. Acho que ainda não tinha definido, assim, trabalho. Eu acho que... Não sei, a Jujuba pode falar melhor que ela já gravou um cast sobre isso. Eu acho que apesar dessa coisa da mulher ser tratada entre muitas e muitas e muitas aspas aqui como uma igual para um período de trabalho, que ela trabalhava 15 horas, né, igualmente e tudo mais, mas ela ela não tinha esses direitos, mas isso foi uma alavanca para que ela tivesse. A gente sempre tem que começar de algum lugar, né? Então essa é a parte bacana, porque, poxa, você começa a aumentar a atuação das mulheres... Infelizmente tem que começar pela exploração, né? Sim, mas aí você começa a gerar uma revolta, você começa a gerar N coisas aí que traz a mão de obra feminina e que traz essa consciência feminina, né? E da força, tanto... de mão de obra, quanto política, enfim, quanto por direitos de votos, e aí a coisa vai crescendo e vai chegando num ponto aí, enfim, das sufragistas e de direitos e de brigas por cada vez mais igualdade. E além da consciência crítico. E nessa época também tinha a parada de que não era só as mulheres, os homens também, eles não tinham assim... leis trabalhistas que determinavam que eles iriam ganhar melhores que as mulheres. Uhum. É tanto que começou a inserção das mulheres, elas quererem trabalhar, porque só o dinheiro do homem não estava sustentando em casa, além do fato de serem viúvas e tal. Uhum. É que nem eu falei, era assim, todo mundo que puder trabalhar, trabalhe, porque não tá fácil, né? Não tava fácil. O que eu costumo falar é que, assim, o feminismo, por exemplo, ele foi uma consequência do capitalismo, né? Não foi, tipo assim, por causa do feminismo as mulheres saíram de casa e foram trabalhar. Foi por causa do capitalismo, as mulheres, por causa dessa necessidade de mão de obra e dinheiro, as mulheres saíram de casa e aí, saindo de casa, se abriu um leque gigantesco aí, que nem a Jujuba falou, pra poder vir aí os movimentos feministas e tal, que é aquela coisa, pô, eu tô aqui na fábrica, eu consigo fazer o que esse cara faz e peraí, né? Porque tem quando alguma eu coisa chego errada, em casa, né? Eu ainda tenho que fazer tudo, né? Sim, sim. Eu tenho todos os deveres e nenhum direito. Aí uma coisa boa do capitalismo, né? Exato. E da revolução industrial, por causa dele veio o feminismo. Pois é. E vocês até me lembraram uma coisa importante, é que tinha essa parada das mulheres trabalhar e tal. Algumas, na verdade, tinha assim. A mulher vai trabalhar, ok. Ela precisa da autorização do marido para trabalhar. Nessa época tinha muito isso, porque assim, eles meio que ainda viam ela como sexo frágil e dentro de casa elas estariam seguras dos olhares dos outros homens que poderiam assediar sexualmente, moralmente, estupro. Mas assim... Só que aí entra a parte de que eles não podiam se dar o luxo de não ter mais uma pessoa na casa trabalhando, porque eles precisavam da grana. Então, tipo, vai, meu. E tem até uma... assim, o pessoal não contratava se não tivesse muito a autorização, porque ainda tinha muito essa parada de o homem mandar na mulher. Tinha muito isso ainda. Sim. Gente, eu fico muito feliz de viver nos dias de hoje. Sério. Muito obrigada a todas essas mulheres que lutaram pela gente. O caso que a Sally estava dizendo dos homens darem, falarem assim, ah não, ela pode ou não ir trabalhar, também tinha um caso que eles pensavam que ela era propriedade, né? A mulher era propriedade do homem. Então acabou mudando um pouco disso também, porque o cara não tinha muita escolha. Então era propriedade dele, mas ele tinha que liberar ela de ir trabalhar porque precisava de comida, tinha que ter mais alguém trabalhando na casa. Mas é aquela história. Tinha igualdade, tipo assim, mulher, homem e criança, todo mundo pode trabalhar, beleza, mas dentro da casa era só a mulher que trabalhava. O homem continuava com aquele preconceito de que ele não tinha que fazer nada, né? Exato. Eu tô puxando muito essa questão da religião, mas é uma parada que não dá pra gente não falar, porque ela tá muito ligada à questão da nossa sociedade. Ela tá muito inteirada, né? Então, assim, você tem... A sociedade, ela era cristã e não é questão de eu ser cristão ou não. É uma questão de que era aquilo e ponto. E lá, isso dá... Desde as passagens da Bíblia falam que o homem, ele governa a mulher. Então, a mulher, ela era... Foi feita para o homem. Servir ela o foi homem, feita exato. Para... Sim. Isso. Então, isso influenciava diretamente, né, em todos esses pontos, né? Até tem um outro ponto que eu achei interessante a gente falar, que também dessa época, foi a questão do que aconteceu naquele acidente que teve numa fábrica têxtil, que ocasionou no dia 8 de março, que é hoje que a gente comemora o Dia da Mulher. Exato. Que foi um que foi uma parada muito triste, que foi um incêndio dentro de uma fábrica têxtil, e eles prenderam as mulheres que eram contra, né, que tinham essa questão de reivindicar os direitos, alguma coisa, com relação ao trabalho, jornada de trabalho, e eles deixaram elas morrerem queimadas lá dentro, simples assim. Essa questão aí de fecharam as portas da fábrica por isso, tinha muito... Como eu falei, ninguém estava se dando bem, nem os homens nem as mulheres que precisavam trabalhar. Então eles tinham muito essa parada de manifestações por tentar conseguir os seus direitos, pelo menos, sei lá, uma horinha pro almoço, algo assim. Os patrões meio que começaram a fechar todo mundo nas fábricas como forma de contenção e tipo para assustar eles. E aí, coincidentemente, aconteceu de as portas da fábrica estarem fechadas quando começou um incêndio. E aí aconteceu toda essa parada cabulosa que teve aí, que não só mulheres morreram, mas homens também morreram e crianças. Sim, e foi dia 25 de março. Isso. Então, como foi pro parado porque... dia 8? Não, é que é fake. A do dia. Não é nem fake, não é nem fake. É porque contaram essa história do dia 8 aí da fábrica, mas é que realmente aconteceu, que foi quando fizeram essa reunião no dia 8 de março, e não porque aconteceu isso, mas porque a reunião foi nesse dia 8 de março que foi determinado isso. Eles comentaram sobre essas duas, mas a que foi mais grave foi a que eles queriam homenagear, foi essa que morreu não só homens como mulheres. Não foi porque aconteceu isso no dia 8 de março. Exato. Eu me expressei errado, é isso aí. Que ela não tá diretamente ligada ao 8 de março. Vale só dizer, né, que essa greve, enfim, esse dia 8 de março aí tem tudo a ver com as mulheres russas. E aí a Rússia sendo Rússia, né? A Rússia, cara, imagina exatamente. Uma russa na Revolução Industrial. Devia ser lindo de ver. Mano. Uma parada até que eu queria comentar a respeito de... Já da Revolução... A Revolução Industrial, ela trouxe muita coisa. Eu penso assim que a sociedade sempre precisa dessas revoluções drásticas. Precisa a coisa ficar feia, ficar na merda mesmo para as coisas começarem a melhorar. A gente teve essa parada da Revolução, onde muita coisa mudou. A própria mulher já está indo trabalhar, mudou dentro de casa, não só como ela se impunha, mas também se impunha socialmente, mas também no casamento. Não tinha aquela parada de sexo só depois do casamento e com o marido... estava sendo quebrada. Muitas mulheres começaram a ter relações sexuais antes do casamento. Então, assim, não foi só uma parada no trabalho. Mudou a forma da mulher pensar. Uma coisa também curiosa é que muitas mulheres também queriam trabalhar, pediam para trabalhar, porque elas sofriam abuso dentro de casa. Mesmo que elas se deparassem com abuso lá no trabalho, mas foi uma fuga também. Foram N coisas que aconteceram que acarretaram para ter toda essa revolução da mulher no mercado de trabalho na Revolução Industrial, além da necessidade, né? Que porra é essa? Calma, meu amor. Calma, meu caralho, você tá maluco? Não, eu salvei você da morte. Pelo amor de Deus, eu tava dormindo, filha da puta. Agora a gente falou aqui bastante da Revolução Industrial. A questão da Revolução Industrial, a gente pensa muito assim em questão de Europa ali, Inglaterra principalmente. Eu acho que um outro momento em que a participação da mulher no mercado de trabalho, ela foi assim, primordial e assim, teve uma grande valorização, foi durante as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial ali e a Segunda Guerra Mundial. Os homens, os soldados, né, eles foram para a guerra e acabou que nos países só sobraram as mulheres. E o país não podia parar. Você tinha a indústria balística, tinha a indústria de... a fabricação de armas, a fabricação de alimentos, a indústria têxtil, porque tudo isso não podia parar. E quem teve e quem sobrou para assumir E pra quem? Segurar a onda eram as mulheres. Nós, né? Tem que ser nós. É. Nós é nós. Então, foi um momento bastante importante, assim, né? Principalmente ali e não só nessa questão das fábricas. Uma coisa também que eu pesquisei e vi que foi bastante interessante é que na frente, né? No campo de batalha, a participação das mulheres também era importante. Então, a grande maioria ficava ali atuando como na enfermaria, cuidando dos soldados, mas sim, mesmo assim, mas também tinham outras mulheres que estavam na batalha mesmo, né, atuando na frente. Novamente, né, muitas começaram, a gente vai ter aí o aumento da mulher no mercado de trabalho, mas muitas começaram de forma voluntária. Novamente a gente vê as mulheres se voluntariando, era a questão da necessidade, igual tu falou. Precisavam delas ali, então elas começaram a se voluntariar, mulheres que não queriam se envolver, que ainda tinha muito essa parada da superioridade do homem sustentando a casa. Então muitas, tipo, necessitaram disso, então foi mais um pouco o número de mulheres no mercado de trabalho aumentando. A partir da Segunda Guerra Mundial, que a conquista dos direitos trabalhistas femininos foi aumentando, tipo, começou a ter esses estatutos com relação aos direitos trabalhistas femininos, nossa, que foi até 1900 e bolinhas, que foi determinado que as mulheres iriam começar a receber um salário que tivesse próximo ao salário do homem, que não seria mais exploração feminina no trabalho. Elas iriam receber por isso de forma... Porém, eles afirmavam que elas não iriam receber mais, porque o homem ainda era o maior sustentador da casa, mesmo tendo mulheres viúvas que precisavam trabalhar e sustentar a casa. Mas aí já era algo que, putz, mudou pra caralho. Antes a gente nem tava dentro das leis trabalhistas. E aí a gente conseguiu esse espaço pra gente. Sim. Eu acho que pra gente puxar aqui pra modernidade, né? Pros tempos que a gente tá... Pro tempo atual, né? Pra atualidade. Durante a história da nossa sociedade, as grandes mudanças, elas são relacionadas principalmente a poder aquisitivo. Não só com relação à luta das mulheres, a poder econômico, alguma coisa assim. Quando você tem a revolta nos Estados Unidos, com relação aos movimentos negros, né? Era muito uma questão de nós temos o poder aquisitivo e nós não temos os mesmos direitos das outras pessoas, entendeu? Sim. A mesma coisa acontece na Revolução Industrial e na Segunda Guerra. A gente tem tanto poder de compra e poder de decisão com relação à economia, né? De girar a roda da economia, quanto os homens e quanto qualquer outra pessoa. E mesmo assim a gente não vai ter os mesmos direitos. Então, eu acho que é esse ponto que, talvez, puxando aqui para a atualidade, que falta as pessoas perceberem, né? Que falta o mercado perceber. Exatamente. Que uma mulher, mesmo, sei lá... Hoje em dia, a diferença de salários, ela é menor do que acontecia anteriormente, mas ela ainda existe. Mas ainda existe a diferença. Mas mesmo assim, só que mesmo assim a gente tem poder aquisitivo. Por exemplo, eu trabalho, eu posso escolher com o meu dinheiro ir lá e comprar um game de tiro, um game de luta, game de, sei lá, de teto, da mesma forma que um homem. A diferença é que o game, por exemplo, um videogame de luta, ele é hipersexualizado, ele é voltado para um público que não faz identificar. Né? Acho que as coisas estão melhorando bastante, assim. Personagens femininas então mais representativas, mais fortes. Inclusive, até o último... Eu falei isso do cast no sidecast de trabalho que eu gravei. E se não me engano, eu não joguei ainda, tá? E falei isso também, continuo não jogando. Mas no Assassin's Creed, que se passa na época da Revolução Industrial, tem muitas mulheres no jogo. E você pode, inclusive, jogar com elas, né? Olha só, legal. Foi uma coisa que não é a primeira vez que acontece no Assassin's Creed, mas dessa vez parece que ele ficou mais... as mulheres ficaram mais participativas, né? No jogo. Você pode jogar igual, de maneira igual com um homem ou com uma mulher. A Kel falou aí a respeito de a sociedade reconhecer isso, mas na época da Primeira Guerra Mundial, é importante a gente falar que vários homens reconheceram isso. E então, quando as festas e tal, tem até aquele famoso pôster, We Can Do It, com a mulher... Sim. Lá com, que foi feito por um homem que apoiava apoiava o feminismo, e ele criou esse post para auxiliar as mulheres em todos esses protestos. Só pra... Sim. Olha só. É porque aquele post também tá mais ligado a We Can Do It, tipo, mais vamos recrutar as mulheres pra trabalhar, porque a gente precisa de mão de obra também. pode colocar ser. Tanto o lado bonzinho quanto o lado interesseiro aí, né? Tipo a questão das calças. As mulheres não podiam usar calças, mas a indústria têxtil tava produzindo muitas calças, e elas não tinham, os homens não precisavam de tantas calças. Então eles começaram a produzir modelos femininos de calça, pra poder auxiliar as mulheres a trabalhar e também a vender mais calça. Não foi só, vamos deixar a calça. Todo mundo tá lá, né? Capitalismo veio primeiro, o feminismo veio depois. Era sempre assim, tipo, temos coisas, tá, ok, vocês podem fazer também, porque tem foda, mas tem um lado bom, né, que foi aí o start de muita coisa, que nem a gente... Sim, sim, mesmo que não seja propriamente dito para benefício feminino, eram atitudes que acabou auxiliando as mulheres a se imporem mais. Sim. Uhum. Tipo, mesmo que essa não fosse a intenção inicial, né? Foi uma das consequências. Gatilho, as consequências até boas, hoje é lembrada. Até hoje é lembrada como uma consequência boa. Estamos aqui com muitas mulheres, vou dizer entre as aspas aí, porque eu detesto isso, depois pra não me taxarem de nada. Mas, poxa, com trabalhos, eu aqui eu estou fazendo aspas no ar, super masculinos. Exatamente. Eu acho maravilhoso, gente. Adorei. Comentem aí. A gente tem história pra caramba pra contar, né? Porque, querendo ou não, hoje em dia ele continua sendo trabalho masculino, entre aspas. Mesmo depois de tanta coisa acontecendo, ainda continua sendo taxado, que nem no meu caso, é muito taxado como um trabalho masculino. Exatamente. O que você faz mesmo, Tata? Quem quer? Eu trabalho na área de TI, eu sou analista de testes. Eu fiz faculdade que teve programação, manutenção de computadores. Então, toda essa parte, assim, sempre foi taxada. Principalmente quando eu fui escolher o curso, na época que eu fui fazer o técnico, eu fiz técnico em informática. E a minha família perguntou se era realmente o que eu queria fazer, porque era um curso de homens. Nossa. Então, escuto isso até hoje. Eu passei por isso quando eu falei pra minha mãe e pro meu pai que eu queria fazer gestão ambiental. Na verdade, eu queria fazer engenharia ambiental. Uhum. Mas por preconceito, muito mais do meu pai, ele não quis me colocar numa faculdade de engenharia. Aí eu tive que fazer um tecnólogo de gestão ambiental. Nossa. Uhum. Ele não falou assim, não, filhinha, vai fazer decoração de interiores, né? É tipo isso. É que engenharia. Mas você gosta de planta, filha. Vai fazer bonsai. Ai, gente, a gente ri, né? Porque não tem, hoje em pra dia não tem chorar. Nada que a gente não possa fazer. E eu digo isso, eu sempre falo, homens e mulheres. Gente, hoje somos os homens todos iguais. E tipo, tem uma parada curiosa, Jujuba. Homens e mulheres. Homens estão procurando trabalhos que são definidos como trabalhos femininos. Da mesma forma que mulheres também. Tem o outro lado, né? Sim. Gente, hoje tem que quebrar essa barreira de preconceito. Né? Eu conheço aquela parada. Sim, é igual aquela parada da criança, tá lá o menininho lá, de 5 anos, e aí ele não quer entrar no judô, ele quer entrar no balé. E aí imagina o tanto que ele sofre de tipo, não, balé é coisa de menino. E, gente, uma vez eu vi um post muito legal que era assim, ó. Como definir se esse brinquedo ou essa atividade de criança, essa atividade infantil, é de menino ou de menina, né? E era muito legal, eu tava lá assim, ó. Preciso usar as partes íntimas, preciso usar a genitália, então não é de criança. Preciso usar a genitália? Não? Ah, então é de todo mundo. Não, eu vou procurar aqui, depois eu vou mandar um link pra vocês de uma menininha, acho que vocês já devem ter visto, reclamando que por que que ela não pode brincar com os, sei lá, com os super-heróis, e por que que as coisas de menina sempre tem que ser rosa, sabe? Vocês já viram aquelas menininhas falando que tipo, mostrando o dedo do meio e xingando. É aquele vídeo? Não. Tem um que é um jogo de tabuleiro, né? Ah, então não sei o que é. Eu vi dois esses dias, muito bons. Tem esse que é um jogo de tabuleiro que, sei lá, você pode ser o que você quiser. Aí ela tira, sei lá, é tipo um banco imobiliário. Aí ela vai andando nas casinhas, aí ela pega uma carta assim. Ah, você ficou, sei lá, você está grávida. Então volte não sei quantas casas. E fique na cadeia, sabe? Tipo, e ela, mas por quê? Sabe? É muito legal, vou procurar. Tá legal. Eu mando pra vocês. Manda e tem um outro que é uma menininha, ela deve ter tipo uns 5 anos. E aí ela fala... o pai gravando, a mãe, não sei. E ela falando, mas por que que as minhas coisas têm que ser rosa? Por que que menino tem que, não pode brincar comigo? E por que que eu não posso brincar, sabe? Tipo, meu, super pequenininha, extremamente crítica já. E assim, por que não? mano, infelizmente a gente, ainda essa geração que tá crescendo agora, ainda tá sendo... tendo essa cultura de isso é pra menina e isso é pra menino. A gente tem muito que mudar ainda. A gente, eu digo, o mundo. Mas a gente, eu acho que a nossa geração tem que preparar a próxima, né? Exato. Então, poxa, é como todas essas gerações que carregaram, que nos carregaram até aqui, que nos deram a oportunidade de hoje, poxa, nós todas, mulheres aqui, discutindo mercado de trabalho, discutindo direitos de oportunidades e de salários e afins, foi por conta da luta de todas as mulheres lá atrás. Então, a gente tem que continuar isso agora, educando e levando essa mensagem para as próximas gerações, né? Com certeza a gente não pode estagnar aqui e achar que tá bom, né? Ah, isso exatamente. É algo que a gente tem sempre que tá lembrando, não pode se acomodar, tem que continuar buscando a mudança. Mudança é tão bom, quer parar. Também a gente tem muito problema que nem sempre tá estruturado o preconceito do que é de homem e o que é de mulher nas pessoas. Tem muita empresa que tá isso estruturado. Eu já passei por várias situações por causa de fazer entrevista, passa por várias fases, e aí chega na última entrevista, a pessoa te pergunta assim, mas tem algum problema você trabalhar com muitos homens? Porque a minha área continua tendo muito homem. E eu já sei disso, porque eu fiz técnico, eu fiz faculdade, minha faculdade terminou com duas meninas se formando. Então eu sei que muito poucas meninas que vão trabalhar na minha área. Então muita empresa virar para mim e falar assim, olha, a gente não vai te contratar, não é por causa do seu currículo. É porque nós trabalhamos com muitos homens e o gestor gostaria que fosse um homem. Nossa. Vai se sentir mais confortável, né? Exatamente. Ou assim, são muitos homens, eles têm muitas cadeirinhas e você não vai se sentir bem. Não, estamos fazendo isso por você. Caraca! Isso não entra na minha cabeça. Velho. Cara, é como se a gente fosse um vasinho de vidro. Não, é tipo assim, os caras... Calma, gente. Beleza. É que revolta, a gente, tipo, explodiu aqui, né? Imagina você ouvindo isso de um entrevistador. É complicado. Ah, mano, eu ia dar um soco na mesa, velho. Quebrar tudo. Não, é que assim, é tão estranho, porque a pessoa que te disse isso, ela tá falando assim, ó... A gente tem uma turma de gente muito machista que faz piadas antiéticas e não profissionais, mas assim, eu vou deixar eles com emprego e não vou te... Cara, fala assim, ó, eles estão errados, viu, mas eles vão continuar trabalhando aqui e a gente não vai falar nada sobre isso, tá? Mas não vamos contratar você pra não mexer nesse ambiente. Entenderam o que eu quis dizer? Que é tipo assim, eles estão errados, eles não vão ter nenhuma punição sobre esse tipo de brincadeira ou comportamento antiético e não profissional. E a pessoa que podia entrar nesse ambiente e trazer algum tipo de mudança não vai ser contratada pra que esse ambiente continua sendo machista, antiético, não profissional e zoado. Exatamente. Não faz sentido, sentido. Nossa. Mano, isso é tão surreal de imaginar hoje ainda, porque a gente pega tantos exemplos bons. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, a presidente geral de todas as unidades no mundo é uma mulher. Então, assim, você escutar isso Ai, velho. Fala o que você trabalha, Sally. Só para as pessoas saberem. Eu trabalho numa equipe com 14 homens e 2 mulheres na manutenção elétrica de uma empresa, de uma usina. Então, tipo, vocês imaginam. Tipo, a gente já vê aí a diferença. 14 homens e 2 mulheres. A gente já vê uma diferença. Mas é uma conquista enorme. E o que eles empregam muito é isso. Elas duas estão aqui, quando a gente entrou, elas duas estão aqui por merecimento. Da mesma forma que muitas mulheres lutaram antes para conseguir seu espaço. Então não adianta vocês virem com piadinhas, mesmo que seja brincadeira, vocês têm que respeitar elas, porque elas conseguiram algo que vocês igualmente conseguiram, que foi conseguir trabalhar. Isso a gente tem muito lá. Claro que tem algumas pessoas, e não a política da empresa, mas tem algumas pessoas que a gente vê ainda um certo machismo. Mas, mano, quando eu escuto, igual a Thaís falou, a Brat falou a respeito disso, uma pessoa estudada falando isso, às vezes eu espero o bem demais das pessoas e quando eu escuto isso eu fico chocada, mano. Porque eu espero bom de... Foda é que você pensar que esse cara que fez entrevista provavelmente é o recursos humanos dentro da empresa. E o... Eles deveriam ser pessoais, e tudo que for mais que não tiver nenhum lado. O foda dessa questão é que o cara, ele deveria estar ali tentando criar o melhor ambiente de trabalho possível para todo mundo. E não só dentro de uma empresa, os recursos humanos, não o recurso funcionário, não o recurso financeiro. Então, é um ponto que ele tem que ajudar a pessoa a crescer e estar trabalhando e ser motivada, né? Mas tudo dentro da ética. São as preocupações de um cara do recursos humanos. Manter a ética dentro da empresa, manter o funcionário motivado, mas e compor a equipe, só que não acima da ética, né? Não acima de passar a mão na cabeça do cara, entendeu? E digo mais, pessoas que são formadas em psicologia, elas trabalham nesse meio, então é complicado. Psicologia, assistência social, exato. É essa a formação deles. Então, assim, é até assustador ver isso. Uhum, sim. Que porra é essa? Ai, calma, meu amor. Calma, meu caralho, você tá maluco? Não, eu só vi você da morte. Pelo amor de Deus, eu tava dormindo, filha da puta. Pra fechar aqui, que a gente já tá chegando ao final do cast. Eu quero Oi? Não, eu ia falar, quando entrou na parte que a galera se exaltou aqui, já vai terminar, pô. É bom. Eu não vou nem entrar no mérito de que já me perguntaram se eu quero ter filho como um diferencial, como um critério. Porque assim, não, veja bem, porque se você quiser ter filho, aí você vai ficar afastada e tal, né? Vai atrapalhar o projeto. Então, vou atrapalhar, então, enfim. Vocês falando isso me mostram como eu trabalho numa empresa boa. Não, mas ainda bem que eu não entrei, nessa empresa. Eu tive muita sorte, porque como eu sou contratada, terceirizada pela agência, agora eu não sou mais, agora eu faço parte da agência. Mas antes, quando eu engravidei, eu era terceirizada. E é lógico que o meu destino era ser mandada embora. Logo depois que eu tivesse o Arthur e passasse os meses e tal, e eu voltasse. Uhum. Só que eu tive muita sorte deles me contratarem pra ficar na agência e trabalhar na agência. Hoje eu sou secretária da diretora da agência e eu tenho meu emprego garantido por um bom tempo. Não é qualquer coisa, meu amor. Pra finalizar aqui a nossa discussão aqui, que o papo tá bom, mas eu quero saber, assim, de cada uma de vocês, o que vocês acham que tá faltando pra gente chegar num patamar ok, assim, estamos bem. Coisa. Vai chamando pra ficar, né? Vou pela ordem que tá aqui do meu Skype. Vai, Sally, você começa. Sabia. As convidadas vão por último, porque elas já fazem o jabá. Ótimo. Assim, eu acredito que a gente tá num momento muito bom pra gente. Que a gente vê aí a gente conseguiu agora nomear uma mulher como presidente da República, como presidenta, como ela gosta de ser chamada, né? Como presidenta da República. O momento de mudança é agora. O que falta mudar tem que ser agora, onde as mulheres estão sendo muito bem vistas, muito bem posicionadas. além da diferença salarial que ainda falta mudar, é essa parada do reconhecimento da sociedade, que não é só os homens, que a gente ainda tem muito isso, mas as mulheres hoje, elas são vistas como quem pode levar a gente mais pra frente, como a gente já tá indo. Então eu acho que tem que continuar nessa pegada, e o que tem que mudar muito é essa parada da divisão sexual, de mulheres só fazer isso e homens só fazer isso. Hoje um homem pode limpar a casa sem ser taxado de mulherzinha. Hoje a mulher pode pegar numa chave de fenda pra sei lá, pra fechar um parafuso ou trocar uma lâmpada sem ser taxada de machão. Porque é algo que... Não. É, mano, porque assim... A gente tem que viver numa sociedade das impossibilidades, ou das várias possibilidades. A gente não tá aqui só pra isso. O mundo é tão infinito que a gente se limitar, se definir, é foda. Eu acho que é isso que precisa mudar. Já puxando meu ponto aqui da Sally, acho que, como a gente falou aqui bastante na questão histórica, no nosso momento atual, os trabalhos, eles não estão mais relacionados com a força, em primeiro lugar. A gente tem muitos trabalhos que são relacionados ao intelectual. Criação, o cara, por exemplo, a Thaís, que ela é do TI. O trabalho dela é programar, é fazer testes, não mexe com força bruta. A capacidade dela de fazer um programa que vai rodar e que vai funcionar e que vai ser foda é a mesma capacidade do colega de trabalho dela, entendeu? Não muda isso. Não, como diz a Grok aí, não usa genitália. Ela não programa. Ninguém programa com a periquita, né, gente? Então todo mundo pode fazer. Essa é a verdade. Foi a Tati Quebra Barraco que falou: eu não varro a casa com a minha vagina, todo mundo pode varrer. Essa é a grande. Exato. Então é isso, cara. Você tem que pensar que. Não, você não tá usando seu pinto pra programar. Sim. Não tá sei. Com ele no computador. Imaginem assim. Complicado, né? Meu complicado. Então, deve ser mais difícil, imagino também. O cara conseguir fazer isso. Poxa. Usar só um dedo. Então, no meu caso, eu acho. Eu nem sei se era minha vez, mas vou falar. Pode ir. No meu caso, eu acho que ainda falta respeito pra ter reconhecimento. Falta respeito pra você poder ter tipo, o seu espaço ali, o seu reconhecimento intelectual e físico. Porque enquanto você, por exemplo, comentar, igual o que eu vejo muito, né? Igual você comentar, expor a sua opinião em relação, por exemplo, a um trailer desses que estão saindo de filmes de super-herói. Enquanto você for atacada drasticamente, ainda mais quando você joga e tal, porque no meio dos gamers isso é mais explícito. Quando você tem um comentário que te ataque, que te provoque, enfim, que fale sobre você como mulher e não como... Exato, coloque e não ataque a sua opinião. Exato. E sim a sua condição de mulher. A sua feminilidade e tal. Enquanto isso acontecer e não tiver o respeito e aceitação, porque homens aceitem, somos inteligentes também, sabe? Enquanto não tiver esse respeito, não vai ter mudança, não vai ter reconhecimento, e é isso, cara. Bom, isso é o que eu acho, porque eu vejo muita falta de respeito conosco, muita concordo, falta. A gente concordo. Não quer ser superior, né? A gente quer ser igual. Exato. A gente só pede a igualdade, só, cara. Só isso. Sou eu. É sempre quem pergunta, né? Bora, normalmente. Você tá jogando o jogo, quem é agora? É sempre quem pergunta. Então, eu concordo com a Bela, eu concordo com todo mundo, na verdade, né? Mas o que eu vejo realmente é isso, as pessoas te atacando pelo seu gênero ou coisas do tipo e não pelo que você tá realmente fazendo. Eu vou trazer um pouco pra minha área, né? Então, falando um pouco, por exemplo, da produção de quadrinhos. Eu vejo muito o pessoal... normalmente, tá tendo muita mina produzindo quadrinho e, às vezes, características que são consideradas femininas, digamos assim, tipo, ser fofo ou ter um desenho mais delicado e tal... É, normalmente isso é visto como ruim, como errado. É, tipo assim, ah, você tá produzindo quadrinhos, você é muito boa. Mas eu achei muito fofo. Eu achei muito feminino. Como se as características femininas fossem uma coisa ruim. É, e eu não vejo as pessoas reclamando, ah, eu achei isso muito másculo, sabe? Ah, é verdade. Só que contrapartida é visto como bom e o feminino normalmente é visto como ruim. Como na verdade, eu não acho que tinha que ter essa divisão e tinha que ver assim, meu, você faz um bom trabalho, você tem uma boa narrativa, você tem um bom desenho, por que não, né? E normalmente eu vejo as pessoas atacando quadrinistas, ou também aquela quadrinista que faz uma produção considerada, entre 1 milhão de aspas aí, masculina, sem traços de feminilidade e tal, ela é vista como, pô, legal, você é menina, porém, você produz um quadrinho assim. Ai, meu. Cara, você tá mentindo. Isso é ridículo. Só que, em contrapartida, existem as que fazem histórias de terror e tal. E quando os caras, eles vão ler quem fez, fala, nossa, foi uma menina. Tipo, eles se espantam com isso, sabe? Seria legal se não tivesse esse tipo de espanto, cara. Essa divisão, então. Que nem a Bela falou. Julgue o trabalho da pessoa em si, a qualidade do trabalho dela, a capacidade de desenvolver aquele trabalho e não qual é o gênero ou orientação sexual, você pode pôr aí também, da pessoa que está produzindo aquilo. Então eu acho que falta muito essa orientação, assim, realmente respeitar, sabe? A gente conquistou muita coisa, mas, meu, temos 1 milhão de coisas pra conquistar ainda pela frente. Igualdade e tal. Mas eu acho que a gente tá caminhando bem. Estamos criando uma juventude bacana. Pessoal lutando pelos seus direitos aí. Eu acho que esse é o caminho. Estamos caminhando, vai. Acho que estamos no processo. Ladinho. Muito bem. Vamos lá. Agora vamos pegar aqui a opinião das nossas convidadas. Olha aí, vamos lá, Jujuba. Opa! eu acho que a gente vai acrescentando, né? Tudo isso que vocês falaram, mas eu acho que eu já comentei isso e eu acho que a gente tem que melhorar sempre duas coisas. Uma é educar e conscientizar a nova geração, né? Vem que menina pode sim, que menino pode também, né? Não tem profissão de menino, profissão de menina. Eu acho que a gente pega mais, claro, normalmente pelo lado da menina, né? A gente tá falando aqui, ah, poxa, menina também pode ser engenheira. Mas como vocês falaram anteriormente, eu já não vou lembrar quem falou, mas menino também pode ser bailarino. E tudo bem, sabe? E normalizar essa relação, gente. Tudo bem, meninos e meninas, e homens e mulheres, fazerem coisas que gostam, e não é porque é profissão de um, ou porque é profissão de outro, ou porque tem a cara de um, ou tem a limitação de outro, é porque gosta e é porque quer fazer. Eu adoro artes marciais, agora eu tô fazendo Krav Maga, e a minha turma é extremamente mista, sabe? Tem homens e mulheres em igual proporção, e tudo bem, sabe? Então eu acho que são duas coisas bem importantes. A primeira é tratar com normalidade essa igualdade. Claro que, enfim, sempre tem aquele papo, ai, mas então põe a mulher no exército, põe ela lá na linha de frente. Tudo bem, gente. Se a mulher tem condições, se a mulher tá nessa pilha, por que não, né? É só um adendo, só, bem rapidinho aí, claro. Já que você falou da questão do exército, o problema é que normalmente as pessoas pensam assim, ok, as mulheres têm um monte de coisa pra lutar, um monte de dificuldade, mas os homens são obrigados a ir no exército. Gente, então por que vocês não lutam para que vocês também não sejam obrigados, ao invés de impor mais uma dificuldade pra gente que já luta pra caramba? Por que vocês querem atacar a gente? Tipo, parem assim, não, vem se fuder junto. Vem se fuder junto ao invés de falar assim, gente, eu não quero me fuder, vamos homens lutar pra não ser obrigado também. Pronto, cara, não é culpa nossa. mas eu acho que é isso, né? É esse equilíbrio que a gente tem que atingir. Infelizmente, se diálogos fossem muito mais valorizados, talvez a gente não precisasse. É que, sei lá, eu sou meio idealista nesse sentido, mas eu acho que se a gente conseguisse ter diálogos cada vez mais... peraí que fugiu a palavra. Enriquecedores. Exato, sabe? Se a gente tivesse mais diálogos enriquecedores e diálogos ponderando os lados, eu sempre discuto isso com o senhor Jujuba, eu falo, poxa, se coloca no lugar de tal pessoa, ou eu ele fala empatia, uma coisa, né? E eu... Exato. Eu tento me colocar no lugar dele, às vezes. Então, é, a gente começa a conversar e se as pessoas tivessem mais empatia, eu acho que é a melhor palavra... Sim. Nossa, com certeza não precisaríamos de tantas brigas, com certeza não precisaríamos, acho que diminuiríamos as lutas. E talvez, quem sabe, gente, menos guerras, menos exércitos. Sim, todo mundo seria respeito, sim, tratar, né, com normalidade e empatia. Exato. Não façam guerra, façam amor. Opa. É isso, gente, mais amor, por favor. Muito bem, chegamos aí à conclusão de que a gente teve lá no cast de tabus, né? Muito bem, agora pra fechar com chave de ouro, até Thaís Bracho, que ficou aqui quietinha, colocou aqui uns pontos assim, mas chegava aqui ragaçando assim, pá! Também quando foram falar. A Bracho que fechar... tem a voz mais grossa que a do Ucho, do Los Chicos. Vai causar intriga no meu cast. Meu bem, cast? É, já virei dona, né? Entrei por último e já tomei pra mim. A única mulher do negócio, vocês acham que eu não ia tomar pra mim, gente? Lógico, tá certo, apoiado. É complicado ser a última a falar, porque basicamente eu concordo com todas vocês. Então, assim, cada uma expôs um ponto... que eu concordo plenamente, assim, falta muito respeito, falta diminuir o preconceito que tem, falta colocar um pouco mais no lugar da gente, porque é muito fácil julgar o outro sem saber o que está acontecendo com o outro, sem estar no lugar do outro, né? Então, eu acho que falta um, sim, pouco de cada coisa. É, a gente já passou, a gente como mulher, né? Já passou por muita coisa, já conquistou muita coisa, mas falta muita coisa ainda. Falta muito respeito. A gente ainda passa por muita coisa, né, Brat? Exatamente. Foi como eu disse no meio do cast. Passaram, sei lá, 3.500 anos desde, sei lá, quem, a Grécia, Atenas e tudo mais. E mesmo assim, olha quanta coisa ainda falta pra gente. Então, um pouco que a gente consegue fazer, o pouco que as pessoas conseguem mudar de opinião, conseguem visualizar, já é alguma coisa. É tipo, de pouquinho em pouquinho, a gente tá conseguindo conquistar um pouco mais. E é aquilo que a gente, que, acho que foi a Sally que disse, que a gente não quer ser alguma coisa a mais, a gente quer igualdade, é só isso que a gente quer. Sim, então é complicado falar por último, mas é assim, um pouco, eu concordo totalmente com todas vocês, é um pouco de que cada uma disse. É, falta muita coisa e a gente já conquistou muito, mas falta muito ainda. Ótimo. Isso aí, cara. É muito isso bom, aí, gente. E é uma coisa que eu sempre digo pro senhor Jujubo, em casa... Senhor Jujubo é ótimo, é, senhor Jujubo. Eu falo assim, olha, em casa, se um dia, né, enfim, vamos morar junto mais, os dois trabalham e os dois têm direitos e deveres iguais. E eu não quero ser a pessoa que vai passar raiva e roupa em casa. Então... Caraca, sujou, lavou, né? É... Eu acho justo. Tem que ser a igualdade dentro de casa também. Exatamente. Igualdade em todo lugar. Exatamente. É mais um tabu. Sim, exatamente. E olha aí, a gente aqui quebrando mais um tabu, né? A Thaís aí sendo a única menina no Los Chicos. A gente aqui que só tem mulher. Agora tem que ser Los Chicos e La Chica. Ai, muito bem, gente. Quero agradecer aqui a participação das meninas aqui, das nossas veteranas que estão sempre por aqui. Mas às vezes a gente só fala obrigado, tchau. E falar aqui, agradecer aqui a Jujuba. Jujuba, poxa, quer falar aqui aí do cast, qual que é o seu site? Manda bala aí. Na verdade, fazer o jabá aqui, né? Eu tô no Portal Deviante, tanto com o SciCast, que aliás é um podcast que tem... Hoje nós somos em 26 pessoas, praticamente metade composto de mulheres. Olha só. Exatamente, é uma equipe grande. Então, até pra termos os pontos de vista e tudo mais, então, cada vez mais a gente tenta chamar aí e trazer a participação, né, de mulheres, enfim, na ciência, isso é demais. Procurem lá um episódio da Marie Curie, que foi emocionante, lindo, e é recente. Então, o SciCast, que é voltado para divulgação científica de maneira divertida, e o Miçangas Podcast, que é uma zoeira completa, sou eu e o Marcelo Guaxinim, também do SciCast, falando de entretenimento, de cultura, de bobagem, e o slogan já diz tudo, que chama Miçangas Podcast, porque errar é humanas. É ótimo. Essa brincadeira aí. Eu tenho um fone roxo também, tá? Só pra constar. Olha aí, que beleza. Qualquer dia você aparece lá, hein? Vamos gravar pra gente. Então encontre a gente lá no portaldeviante.com.br. Os dois podcasts estão lá. Isso aí, vai ter link no post pra você que quiser curtir aí. E Thaís Bracho, a sua hora de brilhar. Pananana. Aquele momento que toca fundo, ao fundo. Tem que fazer o jabá. Tem que fazer o jabá falando igual o último. Falando igual o Ucho. Ah, não consigo. Deixa pra lá, né? Deixa eu fazer o jabá do meu jeito fofinho e meigo, né? Não daquele jeito ogro dele, né? Bom, gente, eu sou lá do podcast Los Chicos. E nós temos pautas, temos também alguns. Tem um jogo, que é o Chico Show. Muito bom. Também tem. Muito bom. Quando vocês quiserem participar, estão todas convidadas de gente pra brincar com a gente. Oba! Futuramente vai ter aí o crossover aí, Los Chicos, a CC e TPM, então aguardem. Exatamente. Nossa, tá no aguardo aí, ó. E também tem o site do podcast, que é podcastloschicos.com.br, que eu lanço resenhas, tem bastante informação, tem notícia, a gente posta bastante coisa lá no site. Então, além do cast, a gente também tem o site com bastante notícia. Isso aí! Acessem lá, Los Chicos. Link no post. E agradecer aqui mais uma vez as meninas e falar que no mês que vem estaremos de volta, assim como a TPM, então não percam o próximo episódio. É isso aí, we can do it! Eu penso assim que a sociedade sempre precisa dessas revoluções drásticas. Igual a gente tá num momento aí muito louco no Brasil. Precisa fuder pra caralho pra... Nossa, precisa... Deixa eu usar outra palavra, né, velho? Meu Deus. Jesus. É melhor falar de outra forma.